autorizado a ter evento, mas sem vier a conduz. Consegue na final, aguarda na autorização geral liberal. Negativo. Após elefa, direto o conquista. Após elefa, voa conquista. Passaria do 2230. Após elefa, conquista. Cunha 1, boa tarde, Léo, informação em curso é Lima, confirma o livro solicitado? Tio Força Aérea 2561, autorizado Ilhéus, via Golf 677, após, conforme rota, nível 140, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída coral, aciona 0260, controle 119.8, torre 118.95. Feito autorizado, Ilhéus, Golfo 677, nossa 1140, decolador 10, curva direita, saída coral, transponder 0260, controle 119.8, torre 118.95. 561, confirma o pátio do Alberto? Passa a bordo, o pátio. 561, cotejamento correto para acionamento de pátio, chame torre 118 desse 995, ou? Para o táxi, Delta 3205, está com 1,54 horas de galeão. 3805, autorizado táxi, vende até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 012, mongol. 02, o táxi de espera, 00, e 295, 3805. Isso, Salvador, 3805, próximo ao ponto de espera da 90, está pronto. 3805, alinhar e decolar, capiteiro 10 deslocada, vento 1 centena com 10. Alinhar e decolar, capiteiro capiteira deslocada, tá? 3805. Ciente, começa a grau de decolagem autorizado para o norte, vento 1 centena com 8. A porta, através da RMA, final de pouso, lá da Serra Índia com Índia. Vista 366, voo 964. 964, ciente, completa a final de nave, torre 1895. 1895, voo 964. Saco. Aos 59, reporta para pouso, na minha escuta, Romeu Oscar Bravo, ajustado 10012. Carro. Torre Salvador, boa tarde, voo 964, Renato. 964, boa tarde, ajuste o Edu, reporta 5 minutos fora, trem checado no 964. Vente com ajuste 1012, tá foi, travou, 964. Ninja November Alto Livre, 197, frequência livre, boa tarde. Opção com aberto. Atenda. Polo 25000, autorizado Natal, via Piso 10, após conforme rota, nível 370, decola da 10, primeira curva, esquerda, segue perfil de saída Puca, transição Zipar, aciona 5153, controle 119.8. Preta, cara, Natal, Piso 10, conforme rota. Rocha, decola no 0, cobertura 0 na Puca de base, 5 horas 56, entrando, com 19, é controle, bola 256. Bola 256, no 2, entrando. Controle Salvador, tá 3805. 3805, boa tarde. Vigilância, após 2000, direto Leber. 3805. Após 2000, boa Leber, tá 3805. 25 autorizado. Sente do tráfego, livre pouso, o gol 964. Pistão no zero. É a cabeceira deslocada. Confio. Juliette Romeu, boa tarde, informação Lima, pronto, cópia. Mike Juliette Romeu, autorizado Sierra Índia, Eco Índia, 500 pés, decola da 17 para o norte, em coordenação com a torre, ajuste no zero, correção 01-15, controle 119-8, torre 118-95. Ajuste no 012, confirma o pátio. Pátio 5, vou ver. Quente, Mike, Juliette, Romeu, para selamento, táxi, semitone, 118, décimo, 95, vou. Prossiga visão no 1500 pés, não reporte através de Veracruz. Autorizado, chama o Pax. Evicolagem. Decola do Pax, cumpriu de Sierra Índia, Jaco Índia? Autorizado. Gente, a porta próxima. 2008. Autorizado, chama táxi 2561. Camarada. 964 da Gol, solo 04, direita na Fox 211, boa tarde. Direita na Fox 211, boa tarde, Gol 964. Doutor Bravo, oi. Segue Alfa, Juliette, portão 10, pátio 1. Alfa, Juliette, portão 10, no pátio 1, vou 964. E na localidade do pouso, Vitor Gravuiz? O controle não copiou o final da mensagem. Quatro, nove, sete, meia, passo 140, chama Recife, frequência 12545. Colagem do pátio, a porta fora, uma centena com 12. Uma centena com 12, 1805, proa 230, por 60 minutos, fazer uma formação. Questão 3805, livre de desvio. Mestre 3805. Acorda no ponto de espera do pátio 62. Tango Índia Bravo, boa tarde, informação Lima. Confirma intenções de voo, quanto se afasta e a distância? Cruzado Cianovember, sobrevoo Marítimo dos Santos, após enseada do Paraguaçu, 500 pés, decola com proa Whisky em coordenação com a torre, aciona 0137, controle 119.8, torre 118.95. Bravo, para acionamento e decolagem, chame torre 118.95. Gente, uma pista reporta alinhada na deslocada da 1-0, o Força Aérea 251. Torre 1895, boa tarde. 1895, obrigado, boa tarde. Doutor, boa tarde, é o gol 2008. Gol 2008, centro do tráfego, menor estado, ajuste 1012, ainda porta 366, 5 fora, o 2008. Acabou de passar o 366. Boa, contato radar, sendo identificação, desce, mantém o nível de voo 190, autorizado o ITAP, 1164. Direto do ITAP, 1161, no fundo, pronto, autorizado decolagem, dá 1-0, vento 120 graus, 29. Iniciador, 29. Pouso autorizado deslocado 1-0, uma centena com 10. Ele pode estar 1-0 deslocado, o 2-0-0-8. 3561, número colo 11, 19U, tudo bom? 19U, tudo bom. Salvador, Forçada 2561. Forçada 2561, contato radar na decolagem, curva direita, direto coral, sobe mantendo de voo 40, vigilante. Direita coral, sobe no 40. Nono 64, ITAP, desce, mantém 050. Gol, o nono 64. 050, o nono 64. 256, no 2, autorizado, chama ataque. Autorizado. Cadê o Adriano Silva? Paciente, táxi autorizado para o ponto de espera da Oscar, é, atento a um helicóptero que é acionado no pátio 4, ok? Mas o senhor número é, reporte no ponto de espera da Oscar. Mike, é correto? Gente, vou até a posição, observa o carro da Polícia Militar e após segue o táxi até o ponto de espera da Oscar, como número 2, Mike, é correto? Solos 3, 2, 1, 1, boa. 2, 1, 1, 1. Então, William Bravo, Bruxina. Autorizado, corrigiu acionamento na irmã para o Botei Risco, a porta própria da colagem está no William Bravo. 0, 8. Eu falo, intensidade 1. Com 2008, livrando a pesca. Fala, gol 2008, livrando a pesca. Gol 2008, boa tarde, segue de Alfa, mantém sua direita. Alfa, sua direita, 2008. Na rotatória, a porta final 9 da nossa 7 km. Volta lá. Abalto 12,50 na tela. Sonda azul 4,1 no meio, boa tarde. Azul 4,1 no meio, controle. Ação de identificação deve manter 060. Direto ITAP e vigilante. Agora a autorização próxima à etapa. está autorizado a decolagem da nossa sétima centena com 10. Lajão 08, decolagem 16, onda 1 na checa, o trono, até volta, 09 e 8, boa. A volta, grato, 08. Sim, estamos já bravo. Comprou o risco que é porta fora do solo, uma centena com 12, não é aeródromo. Estamos já bravo. O 1164. Só escuta. Luiz Arenaga e o Elé. Legal. Sim, autorizado do UNA 2006, altímetro 1012. Reporta final em nada. Ou coisa, reporta final em nada. Zona 2012, gol 164. Atualizado, Agroelto, Rona do Pai, sua data. 108, cliente. Reporte Farol da Barra, mantém a prisão, número 10, 2012, guardião 08. Vai falar Farol da Barra, Agroelto. Controle, Mike Acuvita. Siga, Mike Acuvita. Decolado da ONA 7 para Manati, estamos com 2 no POB. Sente, Mike Acuvito, ou manter esse visual na escuta, reporte do Zona CTR. Reforçará, autoriza a PRO direto de Manati. Positivo, está livre. Grato, reforçará livrando, Mike Acuvito. Salvador, voo 1885, passando Simbra, baixado e travado. Retorno de Salvador, né? Vou parar de Guarulhos. Oxenai 6315, boa tarde, Lima, confere. Pronto, cópia. Oxenai 6315, autorizado Guarulhos, vinha coisa Luna 0, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda Motiva. Aciona 5167, controle 1-1-9-8. 1-0, deslocado. 1-8-5. Informação de tráfego: helicóptero Curibu, decolou da auxiliar com prova eleitoral, não interfere na sua aproximação. À sua direita. Adicionais: um outro helicóptero a 500 pés à esquerda. E mais a norte, um Highlander a 1500, caso receba os tráfegos, 1885. A 885, a ciência. Eu acho que a final era 7, reporta através da Rima. Bota na Rima, Alfa. A visual com o Boeing da Gol. Gente, que nome é essa? Tá em coordenação com o controle a partir de agora, 19:08, até volta. Papa Romeu, família Bravo, prossiga visual, informe o detalhamento do seu voo. Já está 25 milhas na Rádio Bruna 0, será no estaleiro para você. A motor surpresa lá, 107. Beijo, Bravo, me escuta. Vai prosseguir o setor da frente. Luna 256 após a companhia ponto final, Leário Martins 1-0 deslocado, Luna 256. Que a base nem mantém deslocada, Luna 256. Nossa, tráfego avistado, pouso autorizado na sétima centena com 15, nossa. 7, livre ponto por quilômetro. Solou os 2-1, direito agora na Eco, 2-1-1, bom. 2-1-1, bom. T56, Pistão a zero livre, quando alinhado na deslocada, decolagem autorizada 120 com 10, 1256. Decolagem deslocada 256. Qual é a resposta para a leste para da barra? Mike, por mais. Passa a julgação 85. Triplo Papá Romeu Lima para o LC, confirma o pátio. Pista de decola. Beleza, prazo. Papá Romeu Lima, autorizado Sierra India Eco India, decola da ONU 7, Rua Norte, em coordenação com a torre. Aciona 0140. Segue 500 pés, frequência do controle 119.8, torre 118.95. O azul 4116, solicita manter a proa de duna e a partir de duna ingressar na aeronave para o 322. 4116, Serra Vitor 366, praticamente coincidente com duna, por quê? Tá ok, então vai matar o 366, o azul 4116. Pardião 08, 5, 18, Taparica, frequência livre. Oi, boa tarde, João 256. 256, bom contato no radar direto Jango. Sr. Jango, obrigado, 256. Papá Romeu Lima. 7561 no controle de Salvador. 7 minutos para a posição Coral, serviço radar encerrado, chama controle Léo, frequência 120.1. Estabilizado, 164. 164, ciente, completa ILS, torre 1895. Tarde. 6142, boa tarde, agora o ciente, copa a informação ali. Na 164, 2012, reposto que entra checado na 164. 2012. Juliette, portão 2, 4, 1. Juliette, portão 2, com 8, 5. 677. Não foi possível copiar. Confirme a rota após o VOR Salvador. É Golfo 677. Vou seguindo via litoral, ok? Segue via litoral, sim. Poste conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva, esquerda. Segue perfeito saída Poca, Jamo, Caju. Aciona 5404. Controle 119.8. Minha 142, a nossa edição cortada, apenas confirmando, segue via Pêsulo 17, nível 350. Minha 142, cotejamento correto, 5 já em pronto. Confirmo, o controle tem o XNM 326, quero confirmar se é o código de chamada. 326. A 64 milhas de Salvador, vigilância, reporte para descida, autorizado e TAP, 6326. dada com Pronorte, vento uma centena com duas, reporte fora do solo. Decolagem autorizada, né? Tem que ser do norte, reportar para o Paulo de Mar. Gente, pro direto eu sei, reporta final pro pouso na minha escuta, pro carro do Lima. Tá, recordando a pouso na sua escuta, o Lima. Andresina 93, autorizado Galeão, via Up November 857, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Irumi, Astana 5176, controle 119.8. Afirmativo, Salvador Galeão aprovado, nível 360, decola da 10, vai curvar à direita, da El, Leda, Irumi, recepção Up November 857. Responde 5176, controle 198. Está na posição 09 para o Cidente, está na posição 093. Está 3193 no portão 9, autorizado, chama a táxi. Agora está aqui, está na posição. Número 6, completa LS, torre 1895. 1895, azul 4196. Bom, 1964, está ligando a foto do Cidente. Boa tarde, segue de Alfa, mantém antes da Alfa, antes da Ah, Tango Romeu, boa tarde, informe já possui o plano, pronto, sabe? Ah, Tango Romeu, autorizado, Recife, via Pizulo 17, nível 410. Decola da 17, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Fuca, Jamo, Caju. Aciona 5415, controle 119.8. Normalmente, acionar autorizado pouso, captura 10 deslocado, vento na centena com 8 nós. Autorizado pouso 10 azul, 4196. Tua, captura deslocada, 4196. Afirmo, azul 4196, paciente. No táxi, chame torre 118.95, Papa Tango Romeu, Livestana. Chama no ponto de espera do papá, papá Tango Romeu. Visando, ingresso a Juliette, portão 7, parte 1. Para 7, eu não é 4. para o táxi. Assim que o Boeing parcial no 7-0-0. Então, o Francisco está guardando a pressão de 9-3. Toma uma meia, boa. 9-3, concluiu sem visualização com o portão 7? Afirmativo. Assim que o voo parceano 7 autorizado, segue via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste no 0 no 2, Mongai. Pode afastar esse voo, Boeing da Gol, parte Índia, alvo que esperamos para a torre 2-18-95. Salve Salvador, boa tarde, Azul 4-1-6. Azul 4-1-6, boa tarde, segue via alfa, mantém este desfile. E alfa, mantém este desfile, Azul 4-1-6. Segue litoral 095 na escuta de Salvador. Capitão, você está bravo aí. Isso. Patango Romeu, seguinte, forma a ascensão restrita no 080. Autorizado, na sétima centena com 12, para Patango Romeu. Autorizado na 0, máximo centena com 12, 3193. 3193, ele quer. Brasília. Boa tarde. Acha? Boa tarde, Otan 3093. Boa tarde, contato Roberto. Direto Leda, sabe que fica 60, vigilante. Direto Leda para o 3603193, graças. Escuta, Brasília. O tráfego esquerda, 10 horas, a 3 milhas, nível 095, o tráfego no Tiquei. E Matias, já. Com 410, direto Jama, Papato Angola Meu. Salve ao 410, direto Jama, Papato Angola Meu. Mike, torre 1895, boa tarde. Bamber Yankee Mike, torre 1895, boa tarde. Torre 118, 1895, para a Bamber Yankee Mike, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, essa passando 90, Yankee Mike, já visual com campo. Completa a final aí, né? Central de torre 1895. 1895, obrigado, boa. Reporta a final longa, 90 Yankee Mike. Como é que eu vou a final longa, 90 Yankee Mike? Torre Salvador, boa tarde, eu chamei a 6326. Transfere, está no localizador. 895. Salvador, boa tarde, o Chanel 6326, do localizador. 2612 é o ajuste, pistola 0, cabeceira deslocada, vento 1,0 graus, 12 nós, check trem, tem motorizado. 7, reportará o trem baixado 6326. Romeu, Papa Tango Romeu, passa 140, chama Recife, frequência 12545, Romeu. 12545, obrigado. Fala o tráfego, sua direita helicóptero com opção 44 linha do litoral, não interfere na aproximação. Adicional, o Tupi na final longa da pista auxiliar também não interfere. Pouso autorizado, pré-checado? Afirma, agora baixou de checado, tem os tráfegos no dica, é o 6300. Confirma a alternada de autonomia? Nova autorização, mais dois mais. Mais. Alfa November, Ariac Mike, Natura 2 RMA. Chega, Mike, Mike. Leão 142, ela está então cortada, confirma o problema? Confirmo, 142, 3 horas e 3 da Porra Mia, alternação. Está autorizado na sétima centena com 10, novembro, Yank Mike. Teste foi autorizado para novembro, Yank Mike, na 1 7. 2 autorizado, tá? Se vier, mate 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera 1895, ajuste na 0, 1, 2, morro. E a Índia está fora, pelo ar, 295, na 1, 7. 9, 7? Afirmo. Sente. Bravo, Sierra November, Mike, Índia, pronto, qual é? Bravo, autorizado, Sierra November, Mike, Índia, nível 100, segue o plano Yankee, afasta na radial 355-040 milhas, decola da onda 7, primeira curva esquerda, segue perfeito saída Momo, código após direto, aciona 5422, controle 119.8, torre 118.95. 193, passa nível 130, chama centro com Recife, frequência 125.1, boa viagem. Boa. Salvador, Xanero, 63, quanto está a posição do 0? 63, 05, absorve 1, 0, deslocado, a linha reporta pronto. A linha reportada pronta, onda 0, deslocado. Xanero, 63, 05. Gente, vai ter para a Xanero Meditax, Xanero Torre, 118.95, Lima, que eu gravo. Salve, Salvador, boa tarde, Xanero, 63, 06, envolve a ECO, já está na alta. 6326, segue via Alfa, Juliette, portão 1, pátio 1. Alfa, Juliette, portão 1 para pátio 1. 6326. Entra uma centena com 3 nós, Michael Flank. Mike. Aliás, uma tela deslocada, 6142. Mais considero solo aos 4, 5, direita na papá, frequência livre, rua. Boa, obrigado aí, bom trabalho. Mas vai, Mike, Mike, que tem o pátio 4, reporta na 7 livre. Linha 3, 1, 5, decola as 4, meio, 19, 8, Venas. 19, 8, boa. Pronto, Motor Salvador, Rachanel 6315, cruzando 1700, na Real. Boa tarde, 6315, contato radar, direto Leta, vigilante. Direto Leta, Rachanel 6315. Linha 142 às 4119 minutos, boa. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, estar na 142, decolado na Foca, foi escutar. 42, boa, contato, radar direto Jambo, vigilante, na 142. Certo, Jambo no presente, estar na 142. Informação em curso é a Mike, autorizada Galeão, nível 360, decola pista 10, a curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Europa November 857, após Moço. Controle Salvador, opera 1,9, decimal 8, transponder 5434. Autorizando Galeão 360, decola da 10, curva de direita. Israel, Leda, Irung, Europa, Novembro, 857, Moço, 198, controle 5436, transponder, voo, 1,659. Do 2017, autorizado Ilhéus, nível 240, decola pista 10, curva direita, saída da El Coral, via Golf 677, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador opera 119, decima 8, e o transponder 5427. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola saída da El Coral, Golf 677, conforme plano. Controle 1998, achando 4427 e 2097. Posso na final para pouso, bravo. Bravo. puxa de estacionamento do 28. 3017 autorizado, seu contato. Autorizado, seu pronto pro táxi. 3017. Muito breve, esse controle de Salvador. 54 milhas nordeste, serviço radar encerrado. Mantenha 095 visual, Jamaracaju, frequência 1203, Papa Romeu, Vitor Bravo Whisky. Ocupação no 3 horas na Recife, frequência 1251, bom dia, bom voo. Salame 3 no 5, ocupação no 30, Recife 1251, boa tarde, bom voo. 1251, boa tarde, obrigado. Autorização Aracaju, faz possível? 1884, então você tem que chamar mais rápido. Vai dar. Uma Recife, frequência 1.5, decimal 45. Alfa, conforme IOBT. 5.45. 5.45, obrigado. Também 59 aguarda. Por 017, para o táxi 131. Pode ser 2 horas e 50, nova vez. Paulo 2017, São 2007, parte 1, nota 100, dia contra 102, 11895, registro altímetro 1012. 0, parte 1, nota 100, dia contra 102, 11895, parte 2, 1012. Paulo 65, nosso autorizado, se estiver finalmente em contato. Finalizado, para matar, se estiver finalizado. Tá bravo, sim.